baile, fica de quatro, faz a posição, ela fica de quatro, faz a posição, ela fica de quatro, faz a posição, tom, sequência de botadão, de botadão, de bão, de boca,